Controle Salvador, passarela 2224. Passarela 2224, chamando o ponto ideal para descida, voa mais. Na proa de mar, já no ponto ideal, para descida, passarela 2224. Autorizado descida até o 110. 110, 110, o 24. Negativo 200, limite da minha terminal, chama agora Ilhéus, 120, decimal 1, no serviço Adair Ferrado. 120, na azul 274. Essa é o nível de voo 180, 4107. Estão recebendo 190, confirma. Não, deve ser 180, 180. Positivo, tem um tráfego à sua esquerda, 10 milhas, convergindo também para a posição mar e cruzando o nível 170. Ok, o controle em momento algum pediu para reduzir o 4107. Está tendo algum conflito aí de ideias, porque na verdade deve ter sido o centro Recife que deve ter solicitado que o senhor mantivesse a velocidade, não o controle. Pode ser 4000, gol no 726. 723, 2000 pés autorizado LS, ajuste 1008. Autorizado LS, X-Ray, gol com no 723. Senhor Salvador, uma boa noite, gol 9407, passa 2600, Andael. Faz o 407, boa, sobe 360, via saída da El Vilas. 660, via da Elvio, voo 9407. Papá Romeu, Serra 90 Vitor, você. Tendo transponder 0 no 31 e identifica Serra 90 Vitor. Salvador, San 3600, centro da Alfa. Salvador, San 3600. 3600, via chegada, Mari, desce até o nível de voo 110, 3600. 110, via chegada, Mari, já reduzido, ok? Chama agora o centro Recife no 251, alterno 1339. Ou no 3395. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, meu controle. Boa noite, meu. Doutor, sequenciamento direita proa 055, 2000 pés livre LS 1018. Direita 055 vai reportar estabilizado, descendo para 2000 com 1018, gol 1800. Azul 4107, desce até o nível 160, no 60. Europa 0 3 0 5 0 5 0. Roger, clear to 3000, seat at 671018. Down 3000 feet, 1018, Europa 1083. X-Gol, 1134. Chamar Controle, boa noite, Rio 5972, curva 3500. Controle, Lucena, meu repetido, estou mantendo 055, solicito 50. Até o 50. 50, meu repetido. Primeiro, na decolagem. Rio 5972, curva 4500. Chama 5510. 5510, 5972. Charlie Mike, prossegue. Charlie Mike, prossegue. Charlie Mike, 0132 no transponder. Controle Azul 4107. Estabilizado, gol 1723. Certo, posição 18195 no 723. 25 no 723. 4107. Série do 2224, controle. Na escuta 24. Desce até o 120, 120, para evitar tráfego. 120, passareiro da madeira. 4107, desce para 2000 pés, mantém via chegada. Eu não vai poder cumprir a nível em mar, 4107. Ativo, 4107, desce até o nível 060, vetor para sequenciamento, esquerda para norte. Azul 5001, no chama Recife 251. 251, boa noite. Senhor Luciano, vamos ver se puder uma sequência de Libra. Senhor 972. Europa 083, Radar Vector Force Space, maintain present heading limited by localized course, descending to 3000 feet. Europa 083. 3000 feet, Europa 083. Controle, está 3600. Continua sua descida, nível 50. 50 está reduzido aí, 239. Controle, Rio 5972. Prossiga, 5972. Cruze uma CFA na sua escuta. Gente, sobe 400. Sobe 400, 5972. Controle, Oceano, vai vir para a descida, poderá fazer dois cilindros. Terra 90 é vista, vento sequenciamento esquerda para o norte. Mantém o 50. Novembro é vista, controle. Ativo, para 40, está autorizado, desce para 3 mil pés. Ajuste no 08, 3 mil. Para 3 mil, para 40. Charlie Mike, prossiga. Afirma que eu posso descer para 1500, manter visual 1500, pés, voos 1 no pés. Corredores 1 no 1500 pés. Frequência livre, coordenação local, reporta 15 milhas fora. 15 milhas fora. Estabilizado no ILS Gol 1868. 868, põe 118.95. 118.95. 02224, desce até o 060. 0-0-2-2-2-4. Europa 083, resume navigation flight to Duna, 2000 feet, clear the ILS. Ok, to Duna, and we complete ILS. Europa 083, and down 2000 feet. Azul 4107, voando para 050, limite 10 milhas. 050, limite 10 milhas, Azul 4107. 4200, voo 4407. 407, chama o centro Recife no 251, alternando no 3395. 351, Recife, alternando 3395, com 9407, boa noite. Boa noite. Terra 90 devia, tô controle. Zona Pro 90, 090. Pro 90, 090. Passeio 2224, vento sequenciamento, curva esquerda na Pro Norte, mantém o 060. Esquerda para norte, passeio 2224. Então 3600, vetor sequenciamento, esquerda na proa 350, limite 15 milhas, 3600. 7, 350. 4107, desce para 4000, 3018. 3018, vai interceptar? Negativo. Número 4 na aproximação, 4107. Certo. Deu 5, 9, 7, 2, agora Recife, no 3, confirmando frequência no 251, alterno 1, 3, 3, 9, 5, 5, 9, 7, 2. 2, 5, 1, alterno 3, 3, 9, 5, Rio, 5, 9, 7, 2, boa. Boa. Terra 90 é vivo, controle. Escuta, senhor. Tá indicado. Lanterna 170, mais. Gente, podemos ter essa velocidade até próximo de Simbra, a gente agradece. Beleza, tá até pra metade, se quiser. Esse que é o seu critério, a mínima de 170. Credo 2224 desce para o nível 50, 050, 2224. 050, 24. Afirmativo, 2224 vai curvar à direita, vai na proa 025, limite meia dúzia de milhas. 025 é proa, meia dúzia de milhas é o limite, passareto. Patrulho 07, direita na proa 100, uma centena. Direita 100, 407, tá bom. Comil, tá 3600. 3600, mantém. Essa prova poderá interceptar o localizador, se arma da devida? Afirmativo, 2000 pegs, localizado LS. 7. Bruno 07, desce para 3.000 pés, ajuste 1.018. 3.018, patrão 07. Patrão 07, direita para 140, autorizado aliás. 140, autorizado aliás, patrão 07. Aerial Basile 3, fully established, Aires. Roger Tower, não. 1895. 1895, vou ver. Certo. 3600, direita na Pro 50, 050. Direita, 050, tá 3600. Ativa limite meia dúzia de milhas, vai ultrapassar o motorizador. É isso. Entendi, confirme. Afirmativo, tá precipitando na pista, ainda tem chuva na metade da pista. Ah, tem chuva na metade da pista, tô ciente. Livre à direita, chamou 219 só. 219, obrigado. Salve, boa noite, no 1868, levanta a pista. Gol no 1868, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, 1868. Bona, bom dia, Europa 0, 83 final, runway 10. Roger, buenas, you are clear to land runway 10. The runway is wet, we have rain starting now, and clear to land. Clear to land, Europa 083, confirm wind? Wind is 080 degrees, 1 knots. Obrigado. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeo Sierra November Vito. Sierra November Vito, continue a aproximação. A sua intenção de pouso é 1-0 ou 1-7? 1-0. Ciente, aguarde a autorização de pouso. Beleza. Se eu tenho um visual azul, 4-0-7. Gente, da prova 3-0-0. Direita na prova 100, 3-6-0-0. Direita 100, 3-6-0-0. Alfa Simba, Sierra November Vita. Sim, Sierra November Vita, aguarde autorização em pouso. Pesado localizado no 407. Pouso 4107, completa a final, chama a torre agora 118.95. 118.95, boa. Boa. Do 4107, continue a aproximação, reporte estação externa. Reporte estação externa, 4107. Alfa Zero 3 on the ground at 10, lead to the right and call 121 decimal 9. To the right, 1219, Alfa Zero 3 on the right. 2018, sente o tráfego, passarela. 3000, 4000 pés, 2018. 3600 para o voador na resíduo. Condições de prover separação com Alfa Tango 72, 4 milhas à sua frente, voando, voando para a posição Duna. Afirmativo, vai manter 140 nós aqui. Né? Autorizado, 2 mil pés livre aliás, reporta final. Mono 34 vai esperar o Parker. E chamará que está avisado. Já foi liberado. Anima sim, vamos para o espaço. Passando externo, baixado, travado, azul 4107. 74107, continua a aproximação, vai autorização de pouso. 4107. Torre, o Papa, Papa, vai ser nós. Autorizador, parceiro 2224. Parceiro 2224, torre 118.95. Até. Sierra November Vito, era está? Afirmativo, ok, BTA. Autorizado até Quebec, via Pátio, Lima e Mike. Chame na Quebec. Certo, a final do ano 7, o Alfa Charlie Mike. 7 Alfa Charlie Mike, inicia 360, espera na posição Seasa e aguarda a atualização para a final do 7. Ah, Matheus, 360. Sou Salvador, boa noite, passaria 2224. 2224, vamos fazer aproximação, aguarda a atualização de pouso. Guarda. Turno 07, vento 080 graus, 8 nó, livre pouso, pistão 0, pista molhada. Cima livre pouso, pista molhada, 0407, obrigado. Show no 134, decola zona 3, chama o controle 120, decima 8. 208, no 134. Controle Salvador, gol no 134, boa noite. Boa noite, no 134, sobe 350, via saída PUCA, vigilante. 350, PUCA, 134. Controle, o número 34, solicita a prova de Aracaju, tem referência de visuais. Quem havia saído da UCA, guarda com relação com o centro Recife, número 34. Eu vou ter a saída aguardando, número 34. Localizador, contêiner separação, tá 3600. 3600, completa sinal, chama a torre agora 118 mais 5. Obrigado, senhor. 3152, controle. Prosseguimento 3152. Sequenciamento, Bona Pro 055, descendo para 2000 pés, 1018, autorizado ele. 055, 2000, autorizado ele. Gente, continua ainda 360, agora a autorização no final. Tá, vindo aqui, ó. Azul 407, sola 14, direito 219, só. 219. Solo Salvador, Azul 2407. Azul 4107, portão 9, táxi via Alfa e Juliette. Portão 9, via Alfa e Juliette, 4107. Número 34, negativo proa de Aracaju, mantenha a via saída Puca, transição Puca-Jama-Aracaju, número 34. Excelente, Puca-Jama-Aracaju, número 34, obrigado. Boa noite, esse é o Rei Salvador, esse é o TAN 3600. 3600, continua a aproximação, agora a transição de pouso. Valeu. Interceptor final no 7, mantenha. Aguarde a direção de pouso. Ah, sim, aqui, interceptor no final. Passarido 2224, solo 1 no meio, reposte livre na pista. À direita, o solo vai ser 219. Livrando solo 219, passarido. Felizardo, tem o TAC 5BTA, Ciano, Revisita. Boa. Boa noite, passarelo 2224, visão. Passarelo 2234, via Alfa Kilo até o pátio 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo, pátio 3, posição 5 Lima. 5 Lima, obrigado. Você pode ser o Azuna livre de informações? É mais um pouquinho, está mais umas 5 milhas para a última formação aqui à frente. Tome quando tiver condições de voar Azuna. Demora. Diga. Pode voar em casa da presente para entrar a formação? Zero, solo 17, livre à direita, chama o 219 só. Chama não, 219 só. Apache Mike, avistado final no 7, livre pouso, pista molhada, vento 080 graus, 629 Mike. Autorizado pouso no 7, o Apache Mike. Salvador, boa noite, Alfa 3600. 3600, táxi Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612. Qual a velocidade agora? 3152. Procedo para 3152. Qual a velocidade de cada? 50. A velocidade de cada está na 3152. De cada 250, 259. É 212, reduza para 230. Confirmou, Xenero 6212? Correto, redução de velocidade 2309, vai seguir tráfego à frente, 5 milhas, um Airbus 320 com 250 de indicado. É 2230. Quando o número 34 chama centro Recife no 2085, alternativa 25.45. 2565, solo 21, autorizado, táxi retorno até seu pátio, estacionar sua transferida. Pátio, sim. 3512, IVLS, foi para 1-0, chama estabilizado no curso do localizador. Outra estabilizada da 3152. É 212 para o sequenciamento de tráfego sob operação a partir de agora, manter presente para o limite geral curso do localizador. Isso é para 3 mil pés, último em Salvador, 1-0-8. 1-0-8, para 3 mil pés, operação mantém a pro, já o limite do localizador, 6212, está mantendo 2209. Cruzando 250, sem interceptar o localizador, né? Sou. É 2-1-2? É 2-1-2. Tem condição de interceptar o curso do localizador nessa prova? Afirmo. Sempre aproximação, desça para 2010, chama estabilizado no localizador. 6212. 2000, chama para estabilizado, 6212. Localizador, 6152, complete aproximação, LS Operation, na torre Salvador em 1-8-9-5. Salvador, uma boa noite. Boa noite, Lutran 3152. Lutran 3152, continua a aproximação, ajuste na 08 e reporte avistando. Poderá avistar, Lutran 3152. Localizador, Rochelle 6212. 6212, complete a aproximação LF, chama a torre Salvador em 1-8-9-5. 2951. 2 Salvador, boa noite, Rochelle 6212, localizador. 6212, ciente do tráfego número 2, tráfego da TAM. Precede meia dúzia de milhas, reporte avistando com 1018 no ajuste. Agora sem chuva sobre o campo, pista molhada. Ok, 1018, pista molhada, 6202, número 2, na aproximação. Tan 3152, vento uma centena, 5 nós, pouso autorizado, pista molhada. Reporta, né? Reporta. 3152, solo de 29, táxi à direita, 1219, solo. Direita, 219, 3152. Tá 3152, sim, a gente tá via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3152. De pouso, 6212. M2-1-2, Charles 3-2, táxi à direita, 1-2-1-9, Sol. 2-1-9, muito obrigado, tem um bom noite. Sol, Xaná, 6-2-1-2, bom noite. É 1-2-1-9, por favor. Alô, Xaná, 6212? 6212, Alfa, Kilo, Pátio 3, 5, Lima. Sim, 5, Lima, Pátio 3, 6212, obrigado, ponto na tela. Boa. Boa noite, boa noite. Sou 8-6-8, 8-6-8 com a Charlie. Bruno 868, é, confirmando Aracaju 230? Sim, irmão. Autorizado Aracaju nível 230, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puca, Jamo, após direto. 5537 transponder, controle 208. Controle 230 Aracaju, via rota do plano, decola da curva. Decola da décima, curva à esquerda, na Fuca Jamo, após direto da Caju. 5537, 1208, controle. Correto, portão 01, no chame pronto para o inspecionamento, gol 1868. Agora é isso. Commodore Person Zero, good evening, Azul 6908, we have information, Charlie. Azul 6908, Coca identification, send maintain flight level 050, clear on minor level, flight direct stop. Roger. Down to 050, clear minor level. Any chance flight direct to Duna? It's clear. Direct to Duna, 2000, with 71018. Roger. Down to 2000, KNH 1018. So for Samsung Fox 6908. Azul 6908, could you confirm our number on approach? The one for approach. Roger, maintain high speed, Azul 6908. Identificação, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador 1.0.8, chega na área, vou direto TAP. solo Salvador Azul 42, São Júlio, centro da Fábio, autorização de tráfego para Francisco. Gente, Azul com a 221, formação Charlie Vaz Cópia, subida Arbor Elefa. Arbor Elefa. Arbor Elefa, do lado 422, ou lado. O Salvador com 1868, porta 1, feedback estava em esperamento. 868, cliente, autorizado, chame táxi. Camarão. Salve, Salvador, passarei do 2228, boa noite. Utilização repetitiva, vitória da conquista, cliente da Tchá. Agora leva a guarda de corte dos 228. Ah, é, 228. Salo Salvador, o 970 Frank Charlie. Charlie, confere guarda de cópia Campina Grande, Pucas e para a saída. Guardando Pucas e para. Autorizado com fins, nível 360, via rota do plano de voo, pistola zero, primeira curva direita, subida Arbor, após Elefa, após DCT Tozop 5540, transponde controle 208. Correto, nós estamos pronto, 4221. establish an altimeter, 06908. 06908, copy to your approach, contact now, solar tower frequency 118 is 1895. 118905, have a nice circle path, 6908. 098, desce para 2 mil pés, altímetro 098, livre LS operation, estabilizado no curso do localizador. 2 mil, 108 vai chamar, 098. Elefa 5536, transponder controle 208. Roger, 6908, you're clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 8 knots and the runway is wet. Roger. Clear to runway 10, as a 6908. Okay, isso, via roda pango. Chame pronto, passarei 2228. Passar a próxima, 2228. Autorizar o acionamento, chame táxi, 224221. Eu vou 8068, espero que não. 18868, vento 120 graus, 109, autorizado Lima, tem 10. Lima está no 0868. Azul 4221, as formas, Torra Bravo. Quilo para baixo, autonomia 0305 e cor 298. Azul 4221, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, 1895, 1018, bom voo. Autorizado, táxi, atuação de fora da voz, Pátio Índia, ponto de espera no 1895, boa noite, 4221. 908 azul, no solo 50, taxa direita, 1219 solo. 139, gaining on right side, have an exit 569 and 08. São os IPA, 5542 no transponder, controle 208. Obrigado, 330, foi a correto, portão 10, chame pronto, 970. Ground, good evening, this is 6908, so uneducated. Azul 6908, Sunfire Alpha, Kilo Patio 3, April 3, position 4. Roger, clear taxi Alpha, Kilo 2, April 3, position 4. Thank you, have a nice work, bye-bye, 6908. Do 1098, autorizado pouso, pistão 0, vento 1100 graus, 10 nós, pista molhada, pressurização passada. Autorizado pouso, 1098. 1868, decola 52, chama o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Sou 6868. 868, com status radar na decolagem, submanter o nível de voo 230, ceda PUCA. 230 na PUCA, 868. Azul 4221, mantenha a posição.